Mais uma produção, Estúdio Arsenal. De chavanda pura erva no bolinho, não demora. Passa a bola, passa a bola. Os firma maquinado lá na quina pra fora. Passa a bola, passa a bola. De chavanda pura erva no bolinho, não demora. Passa a bola, passa a bola. Só moleque doido, comédia não cola. Passa a bola. Roda o beck que eu também quero fumar. Vários moleque do corre solta fumaça pro ar. Os firma maquinado salve quem tá no corre dos real. RDF e os função passa bom pote legal. O beck vai passando de mão em mão. Carrossel que não desanda, puff passa dos ladrão. O aroma vai subindo, fumaça que faz a mente. Tem 765 com 13 balas no pente. De chavando na esquina de longe telos, polícia pode crer. 4:20 salve nós mano Paulista. De uma ponta a outra, é só da realeza. Aqui já tem a massa e parceiro traz já banda pura erva no bolinho, não demora. Passa a bola, os firma maquinado lá na quina pra fora. Passa a bola de chavanda pura erva no bolinho, não demora. Passa a bola, só moleque doido, comédia não cola. Passa a bola firma, dá uns dois e roda a massa, a fumaça sobe. Moleque vias do Itapuã, estrutural, salve aí porte legal. Fumaçando a cannabis cultivada no quintal. Na esquina é só fumaça, olhos vermelhos, lupa baixa. E é sempre assim de vez em quando, um lance, uma escama, mas sem dispensar o verdinho. Tô na 20 dessa massa aí, parceiro, roda em mim. Só dá os lupa vermelho e os pivete aglomerou. Na quina acinzentou, quando o back fumaçou. Um, dois que sobe, é ela que faz a mente. A lupa baixa sente o aroma. Aroma indecente, smoke puro e ramp, os mano fuma mesmo. Do Itapuã estrutural, sente só o cheiro. Patrão prezado que traz os quilos pros correria. O trampo é cabuloso, o 33 lá da quina. O som que bate, estremece tudo adrenalina. Dama de olhos vermelhos, vem que vem pra mim. Vou misturar seu perfume junto com do alecrim. De chavanda pura erva no bolinho, não demora. Passa a bola, os firma maquinado lá na quina pra fora. Passa a bola de chavanda pura erva no bolinho, não demora. Passa a bola, só moleque doido, comédia não cola. Passa a bola, a roda tá formada e os moleque acende a bomba. Passa a bola e bandido que eu também vou curtir a lombra. Que na quina tá moiado e os polícia tá embaçando. Tipo, eu tô ligado que os P2 fica telando. Mas pode enquadrar que só vai achar o dinheiro. Os flagrantes foi embora na mão dos maloqueiros. Que a lupa já tá red, a contenção tá de mil grau. Na banca só bandido, só lobo, só marginal. Desafeto fica puto que nós tem os reforçado. 12.40, bulldog refrigerado. Entorpecente aqui é mato pra usar e pra vender. Zé Polva cresce os olhos, playboy paga pra ter. Skunk, camarão, hidro comercial. Haxixe também tem pros irmão massa real. Meu porte é ilegal e quem é pelo certo cola. Salve Itapuã, RDF, passa a bola. De chavanda pura erva no bolinho, não demora. Passa a bola, os firma maquinado lá na quina pra fora. Passa a bola,